conhece a Anitta aí, tropa? Ela é meu número, nós encaixa. Pede meu tapa, pede que eu faço. Tiro pro alto, aventura sem medo de altura, pro corpo de baixo. Yeah, futura feita. Bendita colheita, espirituoso, feito Neymar. É que meu melhor momento é com ela do lado. Vibe com o sol nascendo, multiplicando os par. Quero te ouvir gemendo, medo xingando baixo. Senti tua perna tremer, nosso corpo suado. Chupa molhado, sabe me excitar. Dentro da BMW, te dou a melhor. Ela vem por cima, nem valor do trem. Transa na piscina, fuma do meu bag. Ela é tipo Anitta, eu tô tipo Red. Vem, vem, vem. Fala, fala, os caras do ganho. Tem a droga, te deixa na onda. Na minha cama é tudo nosso, assim. Tudo nosso. Só espira, só espira. Quando mãe chega, todo mundo olha. Raba no chão, mente nos negócios. Hoje eu posso, nova milionária. Nunca fui otária, eu vim de honório. Se eu tô com a gangue aqui, vira um puteiro. Casa em Miami, eu chamo dinheiro. Lucrando o dia inteiro, do trap ao funk. Tu só tá fazendo porque eu fiz primeiro. Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça.